International Network, Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus, baby. Excelente segunda-feira e que você tenha uma semana perfeita. É claro, na companhia certa, que é Target Radios. E você acompanhou aqui na sua rádio favorita a edição da manhã do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. E na primeira edição da semana do Pop Hits, manhã de segunda-feira, o som mais votado no portal foi Only Girl, com Rihanna. Número 2, Just the Way You Are, com Bruno Mars. Na terceira colocação, Kylie Minogue, Get Out of My Way. Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado, Raise Your Glass, com Pink. E agora é só clicar no portal e mudar tudo pra tarde. www.targetw.com. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento, porque quem acompanha a Target sabe de tudo. targetw.com. E para seguir a rede no Twitter, @targetrádios. E agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Bom, pra participar é bem fácil. Clique em targetw.com, vá em peça o seu som e indique um som que você está a fim de curtir aqui no Pop Hits. Na manhã de segunda-feira, atendendo o pedido da Franciele Caroline Freitas da Silva, ela que é da cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Beijo pra todo o pessoal de Marechal Cândido Rondon, especialmente pra Franciele Carolina Freitas da Silva, que pediu e vai acompanhar agora aqui na Target o som de Demi Lovato, Catch Me. E à tarde tem mais Pop Hits. Fiquem todos com Deus. Até já! Kiss me quick, but make it last, so I can see how badly this will hurt me when you say goodbye. Keep it sweet, keep it slow, let the future pass and don't let go. But tonight I could fall too soon under this beautiful moonlight. But you're so hypnotizing, you've got me laughing while I sing, you've got me smiling in my sleep. And I can see this unraveling, your love is where I'm falling. But please don't catch me. See, this heart won't settle down, like a child running scared from a clown. I'm terrified of what you do. My stomach screams just when I look at you. Run far away so I can breathe, even though you're far from suffocating me. I can't set my hopes too high, 'cause every hello ends with a goodbye. But you're so hypnotizing, you've got me laughing while I sing, you've got me smiling in my sleep. And I can see this unraveling, your love is where I'm falling. But please don't kiss me. So now you see why I'm scared. I can't open up my heart without a care. care, but here I go. It's what I feel, and for the first time in my life, I know it's real. But you're so hypnotizing. You've got me laughing while I sing. You've got me smiling in my sleep. And I can see this unraveling. Your love is where I'm falling. So please don't catch me. If this is love, please don't break me. I'm giving up, so just catch me. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.